você não quer ver nada além do seu umbigo. E eu quero ver o que há depois do perigo. Você acha que ninguém sofre mais do que você, talvez porque não saiba ao certo o que é sofrer. Ando pelas ruas cheirando a fumaça dos motores, enquanto você fantasia suas dores de amores. Você não quer ver nada além, que ninguém ensina nada a ninguém. Você não quer ver nada além, que ninguém ensina nada a ninguém. Você não quer ver nada além do seu mundinho, e eu prefiro escrever meu próprio caminho. Você acha que ninguém sofre mais do que você, talvez porque não saiba ao certo o que é sofrer. Você sonha ser princesa em castelos fabulosos, enquanto eu vago na cidade entre inocentes e criminosos. Você não quer ver nada além, que ninguém ensina nada a ninguém. Você não quer ver nada além, que ninguém ensina nada. Seus bonsais, seus haikais, sua paz, suas flores, seu jardim de inverno. Se isso é céu, eu prefiro o meu inferno. Porque você